se tu te traz vira ele. Se eu já repeti várias vezes esse som, daqui pras quatro é luz. A janela vai tremer na lua toda. A vida me contava mais do que a viela escura, mas me provoca a loucura, é só mais uma da Dilma. Ailton Produções.